E aí, velho? Tudo bem, né? Beleza? Mais ou menos, deixa eu ver essa coisa bonitinha aqui no meu pé. Qual essa coisa bonitinha que tá faltando no teu pé? Pode crer, ó. Pegar um copo d'água de noite, velho. Sem de luz nenhuma. Tá aqui o dedão na porta. É, mas aí também, né, bicho? Tu tá pedindo andar no escuro. É igual na vida normal, se a gente não tem uma luz, uma lâmpada, uma parada assim pra gente seguir, não tem condição de viver. Não tem mesmo. Nas ruas e avenidas, os carros vêm e vão. Às vezes na mão certa, às vezes vêm na contramão. Eles são velozes, eles são ferozes. Se te pegam na esquina, só falta te matar e é melhor você se cuidar. Hoje em dia é tão difícil da gente encontrar um caminho certo e seguro pra andar. Mas quando Jesus veio e entrou no meu coração, me deu nova vida e uma nova direção. Agora eu não tenho mais do que reclamar. Agora eu tenho alguém pra me guiar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Senhor, eu tenho que te louvar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É mais um desses ditados que se vê por aí pra ensinar e pra divertir. Diz-me como andas, e te direi quem é. Pode ser uma realidade, mas te desvia da verdadeira verdade. A palavra que Jesus deixou aqui na terra é muito mais do que importante. Não dá pra viver sem ela. Nesse mundo tão maluco, cheio de opiniões, eu tento me concentrar em todas as parábolas e sermões. Ensinamentos bíblicos sobre o diabo, o pecado e o coração da gente.